decidindo pela obediência, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, e justa, e piamente, Tito 2:12. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, e justiça e verdade, Efésios 5:9. A palavra de Deus nos diz que todo aquele que crê na verdade renasceu em Espírito, recebeu uma nova vida interior e uma nova natureza, regenerada e de semente divina. Você não pode mais amar o mundo, nem pode mais viver debaixo dos desejos da carne. Você é nova criatura. Você tem que usar o poder da fé e se decidir pelo Espírito. Não que a decisão sozinha tenha poder, pois em primeiro lugar vem a fé. A decisão sem a fé não opera, pois o poder para vencer está na fé. Pois em primeiro lugar você não tem que decidir, você tem que crer. Todavia, tendo a fé exercitada no coração, você decidirá pela obediência à palavra da verdade. É um processo e um trabalhar de Deus que leva tempo e disciplina. Nunca tudo será perfeito. Haverão momentos de queda e fraqueza. No entanto, você deverá sempre se arrepender, diariamente, se dobrar, confessar e ir abandonando o pecado urgentemente. Os desejos da carne vindos das ilusões passageiras, os desejos dos olhos vindos da violência ótica do mundo e a cobiça das ofertas de prazeres e riquezas enganosos deste tempo presente de vaidades devem ser abandonados. Sempre que uma tentação ou um desejo maligno surgir diante de você, use o poder do Espírito, creia no que Deus diz e se decida pelo Espírito através da fé pela obediência aos seus mandamentos, que são ordenados para a tua salvação, santificação, fortalecimento, prosperidade e realização da verdadeira vida que permanecerá para sempre. Use o poder da fé e ouse obedecer. Vença a tua alma. Vença o pecado, pois você já foi liberto. E se decida pelo Espírito para a obediência à verdade que santifica. Decretos da Fé. Blogspot.com